todo mundo pudesse entender o lado bom que a vida tem pra oferecer. Querer paz e amor, que fosse crescer, e um domingo com mais condição de sorrir. Eu não sou broxa, eu quero uma cabrocha pra lambadear, fazer meus filhos depois poder brigar. Com pratinho na mão, short pra vestir, e da educação nunca vou desistir. Mademoiselle, não pode pensar que já não temos tempo a perder pra não me encher.